Rádio Nacional de Brasília, AM 980 kHz. Rádio Nacional da Amazônia, ondas curtas, 11.780 kHz e 6.180 kHz. Rádio Nacional do Alto Solimões, FM 96.1 MHz. Emissoras da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. A Rádio Nacional está na Amazônia. Eu sou Adriana Martins, moro em Tabatinga, sou fã de toda a programação da rádio. A Amazônia ouve a Rádio Nacional. Ondas curtas, 11.780 kHz e 6.180 kHz. O Brasil se encontra aqui. Acompanhe mais um capítulo da radionovela Poronga, Terçado e Coragem, de Amaral Gurgel. Uma história de heróis na região norte do Brasil que enfrentam qualquer coisa para vencer na vida. Rádio Nacional, a dramaturgia e a emoção se encontram aqui. A Rádio Nacional apresenta Poronga, Terçado e Coragem, uma novela original de Amaral Gurgel. Tente responder. Será que a densa floresta é lugar de encontrar sossego? Oi, comadre Lud, que alegrão. Então, como é que tá o rapaz ferido? A febre tá baixando, mas passou a noite variando. Falou alguma coisa? Só chamava por Deus e dizia o nome. Luiz. Eu acho que esse é o nome dele. Não, é mais provável que seja de um amigo a quem ele chama pra socorrê-lo. É bem possível. Dia, tia de Lourdes. Bom dia. Ô, pai, o moço tá se revirando muito na esteira. E tá falando uma porção de coisa que eu não entendo. Vamos lá ver, Chico. Eu vou também. Ah, pois vamos subir, tia. Nada disso, menina. Tu fica aqui comigo, que a casa é pequena pra tanta gente. Venha de luz. Pobre homem, tão jovem. E é, quando puder fazer a barba, vai parecer mais jovem ainda, né? É você, Lígia, que veio fazer aqui. Tenha calma, amigo. Nós só queremos te ajudar. Ninguém pode me ajudar. Ai, eu estou tão sozinho. Meu Deus. Qual é o seu nome? De onde veio? Tudo está tão longe. Tão longe. Luiz. Quem é Luiz? É um amigo? Ele vai morrer. Precisa morrer. Sossega, moço. Te aquieta que isso só pode te fazer mal. Meu Deus, por quê? Por quê? Volte, Lígia. Volte. Ele precisa comer. Deve ter sofrido muita fome, muita sede. Comendo coisas de substância, logo arriba. Não, nada de comidas pesadas agora que está assim. Só deu um caldo de galinha. Galinha, dona? Tá querendo matar o homem? Vamos sair que agora ele tá parecendo mais calmo. Oh, talvez dormir isso fará bem. Vamos embora. Achou ele, comadre? Bom, ele me pareceu muito fraco. Ele deve ter sofrido bastante. Repouso e alimentação podem ajudá-lo. Imagina, Zé. A comadre está querendo que tu dê caldo de galinha pro moço? Que loucura. Galinha rim pra febre, comadre. Será que a comadre não sabe disso? É, houve um tempo em que eu também pensava assim. Mas é que eu conversei com um médico do barco de saúde, li bastante. Isso não passa de tabu, comadre. Tabu? Mas que coisa é essa, comadre? Proibições que nasceram de lendas e superstições. O doutor esteve me explicando que, à beira dos rios, todo mundo acredita que galinha é um alimento perigoso. Pois agora fiquem sabendo que carne de galinha é alimento que só pode fazer bem. É leve e de fácil digestão. Para, mas mesmo assim, né? Eu tenho medo de dar carne de galinha pro moço. Pode dar por minha conta, comadre. Dei leite, caldo, chá e água, viu? Bastante água, pois a febre causa desidratação. Quer dizer, tira a água do corpo, não sabe? Ué, ainda não servimos um cafezinho pra comadre. Sim, mas está muito caro. Eu prefiro um chá de erva cidreira. Que chá é esse, tia? Dá em pé de pau? Não, Isabel, é aquele capim ali. Olha, apanha um pouco naquela torceira e vamos tomar um chá. Ah, então é um capim-limão? Ah, desse eu também gosto. Isabel, você está cada vez mais bonita. Ah, tia, que isso? É isso mesmo. Você, quando chegou aqui, era uma comprida de pernas finas. Mas pelo corpo, tá uma linda moça. Que idade tem, Isabel? Bom, pelas contas da mãe, eu vou fazer 18. 18 anos em maio. Está numa idade maravilhosa. E bonita como é, deve ter muitos namorados, não é mesmo? Tem não, tia de Lourdes. Quando eu vou nas brincadeiras, eu vou muito pouco, que o pai não gosta, e os moços vêm dançar comigo e garra falar bobagem. Que bobagens? Falam dos meus olhos, da minha boca, dos meus cabelos. Tem alguns mais atrevidos que querem me apalpar, me apertar. Ah, peraí, mas você não deixa, não é mesmo? Eu dobro o braço assim, no peito assim, ordinário. Tô vendo. Um dia teve um mais afoito que me beijou. Quase que me pega na boca. Mas eu virei a cara a tempo. Também levou uma tapona nas fuças. E agiu muito certo. É assim mesmo que deve fazer. Tem um moço que andou vindo aqui falar com meu pai. A gente se olhava, se ria, interposeava um pouco. Mas ele agarrou a ficar meio afoito e eu botei ele pra correr. Me chamam de atrasada. Ó, teve um que disse que eu sou Carluzinha. Eu nunca tinha escutado isso, né? Mas pelo sim, pelo não, eu xinguei a mãe dele. Ah, que isso, Isabel. Calu é uma pessoa ingênua, sem instrução, caipira. Ele te chamou de caipirinha. Tá aí. Caipirinha eu gosto, até que é bonitinho, né? É, pois continue, caipirinha, meu bem. Mas nada de ingenuidade, defenda-se. Um dia há de chegar aquele que fará esse coraçãozinho bater mais forte. Eu só espero que seja um bom rapaz, trabalhador e que possa fazer você feliz. Como a senhora é com o tio Beto, não é mesmo? Sim, eu sou feliz. Eu tive sorte, pois que antes dele eu gostei de um traste, um mentiroso e trambiqueiro. E onde é que ele anda? Desapareceu daqui do norte, deve estar fazendo das suas pelo sul. Era do Rio de Janeiro, falava bem. Tia Tilde, o moço que tá aqui, de onde será, hein? Como é que vamos saber? É bem diferente do sujeito que conheci. É, tomara que seja diferente também no caráter. Ele, pelas roupas que ele usa, pelos objetos que trazia, ele deve ser de uma família rica. E como é que será que ele veio se perder aqui nessas matas? Muitos chegam aqui por ambição, alguns por espírito de aventura, mas só quando ele sarar é que iremos saber a sua história. Mas é bom não ficar pensando tolices, Isabel, pois pelo jeito existe uma mulher na vida dele. Ele não tem aliança? É, mas estava falando um nome de mulher. Lígia. Estamos apresentando Porunga, Terçado e Coragem. O milharal pro compadre? Já vi ainda pouco. Tá bonito. Vão ter uma boa colheita, viu? É, se Deus quiser e os queixados deixar. Milharal tá perto da casa e não creio que os bichos se atrevam a chegar tão perto. Não. É, se meus meninos fossem mais taludinhos, podiam me ajudar e ia ter a melhor plantação destas bandas. Vai meter os meninos logo no trabalho, Chico. Por que não, compadre? Poxa. É melhor que ficar vadiando. Mas deixa algum tempo para que possa ir à escola também. Desculpe minha ousadia, compadre, mas eu até hoje não aprendi o beabá e tô vivendo. Eu sei, Chico, eu sei. Tendo saúde e coragem para trabalhar, a gente não morre de fome. Eu sei porque só aprendi a ler depois de homem feito. É, e aprendeu, tá vendo? É, mas só eu sei quanto sofri quando ainda era analfabeto. Eu só encontrava trabalho pesado. Muitas vezes fui roubado por patrão desonesto sem conhecer os meus direitos. Ué, na cidade é assim, hein? Não, não é apenas na cidade, não. No campo também o analfabetismo dificulta a vida do homem. Olha, os órgãos do governo estão sempre distribuindo folheto com conselho e ensinamento para os seringueiros, sabe? Mas que adianta se a maioria não sabe ler? Ah, compadre, fui criado aqui num lugar sem escola. Já rapaz, me mudei, fui pro sertão onde tudo era mais difícil ainda. E o que é que eu podia fazer? É, mas agora estão aqui. Temos a escola lá perto do barracão. 20 novas escolas foram abertas e estão funcionando. O governo quer ajudar. Mas vocês precisam colaborar também, não é? Eu não vou ser contra, seu Beto, mas os meus dois meninos maiores já estão cortando seringa e quase não sobra tempo. Os outros são pequeninos ainda. Olha aqui, Chico, com um pouco de sacrifício, esses dois maiores poderão estudar depois do trabalho. E tem aí a Isabel, que não sabe nem assinar o nome, né? É, mas pra que mulher precisa aprender a ler? Mulher é pra casar, deitar filho no mundo e tá cumprida a obrigação. Não, não é assim não, meu amigo. A mulher tem tanto direito como os homens à instrução. E quando eu cheguei aqui, por exemplo... Olha, a febre baixou. Ah. O moço tomou o copinho de leite com vontade. E até comeu uns beijos de farinha. Uhum. Ai, ele vai arribar, se Deus quiser. Tá aí, essa é uma boa notícia. Vamos ir lá tentar falar com ele, vamos? Eu tenho vontade de aprender a ler. Mesmo que seja só um pouquinho. Mas a escola é tão longe, tia. E ora, depois... que isso? Não é tão longe assim, Isabel. Em meia hora ou pouco mais, remando, você chega até a escola. Depois, para voltar, é mais fácil, que vem na descida do Igarapé. Bom, mas os pais precisam de mim aqui, tia de noite. Temos pequenino e eu tenho que ajudar na lavoura. E o meu pai sempre diz que mulher não precisa saber muita coisa. Eu vou falar com ele. Não adianta. A senhora já falou outras vezes e ele deu de mão. Ah, mas eu não desisto facilmente, não. Não tem cabimento uma moça tão bonita que não sabe nem assinar o nome. É, e quando começar a namorar, que começar a troca de bilhetinhos... Não vai ter disso, não. Sei. Só vou poder namorar com os moços daqui mesmo, que são que nem eu. É, quem sabe se não irá aparecer um moço da cidade, hein? Nestes matos? Ouça, rapaz, você está em casa de gente amiga, não sabe? Só queremos ajudá-lo. Obrigado, senhor. E agora, se pudermos contar como tudo aconteceu? Eu não tenho dinheiro. Não se preocupe com isso, rapaz. Já passou o pior. Você vai ficar forte e poderá voltar para sua casa. Minha casa? É, você deve ter família. Alguém que esteja ansioso por notícias suas. É, ninguém precisa saber de mim. Ué, não tem família? Nem um amigo? Amigos. Um homem sempre tem que ter amigo, companheiro. Mesmo aqui, onde é um desconhecido, o Chico está cuidando de você, não está? É uma caridade. Que Deus lhe pague, bom homem. Só em ver que tu vai se salvar, já estão mais que pagos. Quem é essa, senhora? É, minha mulher. Ela é que tem cuidado de tudo. O nome dela é Josefa, não sabe? Mas pode me tratar como todo mundo. De Zefa. Obrigado, dona Josefa. Mãe Zefa, né? Você também há de ter um nome. Não quer nos dizer, né? Um nome? Uhum. Meu nome... Sim, teu nome, moço. Eu não sei. Como não sabe? Eu não me lembro. Talvez tenha pancada na cabeça, né, Silberto? Pancada? Sim, estes curativos. Foi apenas um talho no couro cabeludo. Vai sarar logo. É, talvez. Quando tu tava avaliando, sabe, com a febre, falava o nome sempre. Luiz. Luiz? É. Luiz. Eu estou cansado. Por favor, me deixem em paz. E Lígia? Quem é Lígia? Eu não conheço. Morreu, acabou. Por favor, eu estou muito cansado. Será que essa mulher... Deixe que ele descanse, comadre. Amanhã, depois, quando estiver mais forte... Sim, né? É o melhor. Agora descanse. Eu quero dormir. Dormir. Dormir para sempre. Nós vamos deixá-lo dormir. Mas a acordar e trate de comer, viu? Ficar forte. Então irá se lembrar de tudo e poderemos localizar sua gente. Minha gente. É. Minha gente são vocês. E eu não quero lembrar. Tá bem. Não lhe farei mais perguntas. Descanse. Então ele já está falando? Ai, que bom! O seu Beto disse para a gente não fazer nenhuma pergunta para ele. Deixar ele descansar, ganhar força. E depois? Ah, depois ele faz o que bem quiser, né? Volta para a terra dele. De onde é que ele veio? A gente não sabe, minha filha. Não se lembra ou não quer falar. A gente já fez o que tem que fazer. Ah, mas ele ainda está muito fraco, mãe. Mas ninguém está botando ele para fora de casa. Quando tiver mais forte... Toma um rumo na vida. E vai pra longe. Vai pra onde quiser. Aqui é que não pode ficar. Não interessa saber pra onde ele vai? Mas perguntou. Pois é. Curiosidade, mãe. Um moço chegancinho, sem mais nem menos. Fica uns tempos junto com a gente, né? Não sabemos quem é, o que faz, nada. Nem precisamos saber. É uma caridade que estamos fazendo. A cada passo, uma nova aventura. O que acontecerá com nossos destemidos personagens? Tenha coragem. Não deixe de seguir esta aventura pelos caminhos misteriosos de Poronga, Terçado e Coragem. A Rádio Nacional apresentou... Poronga, Terçado e Coragem. Uma novela original de Amaral Gurgel.